seguinte, ó, vou fazer uma homenagem aqui ao maior bloco afro do mundo. É o bloco do meu coração. Eu tô falando do Ilê Aiê, meu irmão. A galera da senzala do Barro Preto Curuzu. Quem é meu xodó? Diga pra mim, pra mamãe. E o meu amor, de quem é, de quem é? Agora eu quero me dar todinho, pra quem, pra quem, mamãe? Pra mim. No Ilê Aiê, nós dois juntinhos. Sim, sim. Que casal bonito. Abre os braços, meu bem, que eu faço você nunca mais esquecer do mais doce e puro prazer por te querer. Dou-lhe um laço de bobo de cacho, no ato e no passo eu vou, xingando contigo eu vou. Vou por aí te falar que eu estou apaixonadamente afim. Você é a minha cara, vai ficar bem mais. É meu xodó. Sou eu. E o meu amor, de quem é, de quem é? É meu. Eu quero ter você só pra mim, minha comadre. No Ilê Aiê. Abre os braços, meu bem, que eu faço você nunca mais me esquecer do mais doce e puro prazer. Eu gosto de ouvir, vá. É meu. Eu quero ter você, neguinha.